os principais fatos do dia, as votações, as notícias que são destaque. No ar, Jornal da Câmara. 1:30, boa tarde. CPI dos Correios deve apresentar novo relatório parcial na próxima semana. Plenário vota pedido de cassação de Roberto Jefferson quarta-feira. E ainda? Severino Cavalcante defende combate à pobreza e injustiças sociais no encontro de presidentes de parlamentos em Nova York. Depois do relatório que aponta indícios de quebra de decoro parlamentar de 18 deputados, a CPI mista dos Correios se prepara para a análise de um novo relatório. Desta vez é sobre os contratos de prestação de serviços e licitações dos Correios. Os detalhes com o Juliano Cartacho. A CPI mista dos Correios prepara mais um relatório parcial que deve ser apresentado na próxima semana, agora sobre possíveis irregularidades encontradas em contratos de licitação firmados pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O relator da comissão, o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, adiantou que o relatório não conterá novos nomes de parlamentares suspeitos de envolvimento com o chamado Valério Duto, desmentindo boatos de que o texto faria menção ao nome do senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. Azeredo apareceu em uma das listas entregues por Marcos Valério à CPMI. Ele teria recebido doações do empresário para a campanha ao governo de Minas Gerais em 1998. Segundo o relator, para que a comissão apurasse a veracidade da denúncia, seria necessário ampliar o leque das investigações, e isso poderia atrasar a conclusão do relatório final da CPI, previsto para ser entregue em novembro próximo. E nós não temos absolutamente nada levantado em relação às eleições de Minas Gerais de 1998. Nós não temos sequer definição da CPI se a gente vai fazer essa investigação. Nós temos tantos pontos ainda por serem aprofundados que o que eu tenho dito é que a CPMI não vai abafar nada, mas também não quer dizer que ela vai investigar tudo que exista para tudo que é lado. Em entrevista concedida à agência Senado, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, integrante da lista dos Correios, cobrou que o mesmo tratamento dado pela comissão ao senador Eduardo Azeredo seja válido também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o senador, já existem indícios suficientes para uma representação contra o presidente da República, já que o PT teria utilizado recursos das contas de Marcos Valério para a campanha presidencial em 2002. Para o relator da CPI mista, deputado Osmar Serralho, as declarações refletem o conteúdo político das comissões, mas que não podem interferir no bom andamento dos trabalhos do grupo de parlamentares. É uma briga política normal entre partidos e que, aí se nós voltarmos a 98, há quem queira que se volte mais ainda. Ou seja, isso é uma redução ao infinito. Temos que fazer um corte e, nesse corte, apurar a investigação, para que nós possamos apresentar também propostas e responsabilizações factíveis. Primeiro, não tem como fazer uma investigação como seria necessária. E, segundo, não tem como responsabilizar. São fatos atingidos pela decadência ou pela prescrição. Na próxima semana, a CPI mista dos Correios retoma os depoimentos depois de uma semana dedicada aos trabalhos internos. Na terça-feira, a Subrelatoria de Movimentação Financeira ouvirá a presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, e mais dois diretores da instituição. Na Subrelatoria de Contratos serão ouvidos dois dirigentes da Skymaster, além do proprietário da empresa Nova Data, Mauro Dutra. O depoimento mais aguardado da semana será realizado na quarta-feira. Os parlamentares ouvirão no plenário da CPI mista o ex-ministro e atual chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Luiz Guxiquem. Juliano Cartacho, para a Rádio Câmara. Também na semana que vem, a CPI mista dos Correios se reúne para votar outros pareceres preliminares que tratam das movimentações financeiras das empresas de Marcos Valério e da quebra de sigilos telefônicos. A repórter Ana Raquel explica os detalhes de cada um dos relatórios parciais. Em um deles, o subrelator de movimentação financeira da CPI, deputado Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, deve apresentar um estudo sobre a movimentação financeira das empresas de Marcos Valério, que tem a relação com os empréstimos de R$ 55 milhões tomados pelo empresário no Banco Rural e no BMG. Dinheiro que, segundo Valério, foi repassado a pessoas e partidos indicados pelo ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Segundo Fruit, o objetivo desse primeiro relatório sobre movimentação financeira é identificar se o dinheiro tomado dos bancos é realmente de empréstimos. O deputado adiantou que ainda não foi identificado um vínculo direto entre os empréstimos e os saques feitos das contas de Valério por pessoas indicadas por Delúbio Soares. A contabilidade utilizada pelo empresário, de acordo com Fruit, desperta muitas suspeitas. Nós começamos a identificar quem sacou o dinheiro. Até agora, nós já temos identificados R$ 42 milhões em quase 400 cheques ou operações bancárias. Então, isso é para mostrar que o sistema que ele fez não é um sistema simples. Ele montou um sistema de contabilidade que parece que é para não deixar rastro. Porque o que seria lógico? Pegou os 55 milhões, deposita 10 milhões na conta dele, o Delúbio, alguém indicou quem tinha que pagar, tira os 10 milhões e paga para as pessoas. Mas não é isso, é pulverizado. O segundo relatório parcial a ser votado pela CPI mista dos Correios na quinta-feira da próxima semana também será organizado por Fruit. No documento, o deputado deve apontar os primeiros cruzamentos relativos aos sigilos telefônicos que já chegaram à comissão. Segundo o subrelator, até o momento já são quase 1,5 milhão de ligações telefônicas sob análise. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara. O presidente da Câmara, Severino Cavalcante, participou ontem à tarde da abertura da Conferência Mundial da União Interparlamentar em Nova York, que tem como objetivo incentivar e promover maior participação do poder legislativo do mundo nos assuntos de política internacional. Na abertura do encontro, o presidente da entidade, Sérgio Paes, conclamou os parlamentos a fazerem na conferência uma chamada à governabilidade mundial. E se manifestaram contra todas as formas de terrorismo e de atentado aos direitos humanos. O presidente da União Interparlamentar reafirmou que entre os objetivos do encontro está o de expressar a visão dos autênticos representantes do povo nos assuntos de interesse internacional e a contribuição efetiva dos legislativos para a democratização das tomadas de decisões. Amanhã, Severino Cavalcante fará um discurso no qual reafirmará a firme disposição do Brasil e particularmente da Câmara dos Deputados de adotar as medidas previstas nas metas do milênio formuladas pela ONU. Entre essas metas estão o combate à pobreza, a todas as formas de discriminação social e racial, a busca da paz e a promoção de políticas educacionais, de saúde e de segurança. Severino dirá que essas metas pertencem à agenda permanente do Brasil e sua adoção não decorre apenas das recomendações da ONU, mas constituem política permanente da nação brasileira. Hoje de manhã, Severino participou de um debate sobre o papel dos parlamentos no processo de cooperação multilateral. E ontem, Severino Cavalcante se reuniu com presidentes de parlamentos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. No encontro que aconteceu na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, Severino anunciou a aprovação em breve pelo Congresso Nacional Brasileiro de projeto de resolução que ratifica o Estatuto do Fórum da CPLP. Esse fórum é um organismo permanente destinado a executar políticas de cooperação interparlamentar entre os legislativos dos 8 países que compõem a comunidade. O Brasil ocupa a presidência da CPLP neste ano por ter sediado o 4º Fórum dos Países de Língua Portuguesa, ocorrido em janeiro. A presidência é exercida conjuntamente por Severino Cavalcante e pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Foi na condição de co-presidente da entidade que Severino ofereceu um almoço aos demais presidentes. Em breve discurso, o deputado ressaltou a importância de se reforçarem os laços de cooperação e amizade entre as nações que têm o português como idioma oficial. Severino afirmou que esses laços estão baseados nas afinidades linguísticas e culturais dos povos dos 8 países e de sua história comum de luta pela liberdade e pela democracia e contra todas as formas de dominação e discriminação política e racial. Durante o almoço foi decidida a convocação do 5º Fórum dos Países de Língua Portuguesa a ser realizado em novembro em Luanda, capital de Angola. Durante o fórum, o presidente do Parlamento de Angola, Roberto Vitor da Almeida, será eleito presidente da CPLP, na qualidade de anfitrião do evento. Os 8 países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 1h41 em Brasília. Em instantes. Plenário deve votar pedido de cassação de Roberto Jefferson na próxima quarta-feira. You're now entering the mode of the audio bullies. Generation, o novo álbum dos Audio Bullies, será lançado na Inglaterra no próximo dia 18 de outubro. Antes disso, porém, vai rodar inteiro na faixa com tempo esta sexta-feira. Audio Bullies. E o que eles fazem de melhor? Instant Music. Os sons metropolitanos da Grande Londres, misturando house com garage, beats com bass lines, palavras e ruídos. Audio Bullies. Nesta sexta, às 10 da noite, na faixa contemporânea. Produção e texto, Eudoro Augusto. A apresentação, Paulo Triolo. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Um espaço para a arte na sua Rádio Câmara FM. A jornalista Carmen Del Pino recebe músicos, artistas plásticos, atores, bailarinos, escritores para um bate-papo sobre a cultura nacional. Neste sábado, às 11 da manhã, na sua Rádio Câmara FM, a estação da boa música. Um sol, eu sou. Gal Costa marca presença no mês de aniversário de 5 anos do programa Aplauso. Gal conversou comigo sobre o disco que, ao que tudo indica, marca uma nova fase na carreira dela. O CD hoje traz músicas de compositores novos. A imprensa cobrava há anos essa injeção de novidade no repertório da cantora baiana. E às vésperas de completar 60 anos, Gal Costa segue o exemplo de outros medalhões da MPB e migra para uma gravadora menor. Resultado, mais liberdade na escolha de repertório. A entrevista com Gal Costa você acompanha no Aplauso, que vai ao ar às 11 da manhã deste sábado. Até lá! As histórias, os movimentos, os personagens da música popular brasileira estão todos os sábados, 9 da noite, no programa Contando Música. Informação e diversão para quem gosta de MPB. Produção e apresentação, Ivan Santos. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Jornal da Câmara. O corregedor da Câmara, deputado Ciro Nogueira, pediu à Polícia Federal cópias de depoimentos sobre as acusações de que o empresário Sebastião Augusto Buani, cuja empresa explorava o restaurante do 10º andar do anexo 4 da Câmara, teria pago propina ao presidente Severino Cavalcante para manter a concessão. A Polícia Federal já ouviu o empresário e um ex-funcionário dele, Izeilton Carvalho, que é o verdadeiro autor das acusações. Severino Cavalcante solicitou investigações sobre as denúncias à Polícia Federal e à Corregedoria da Câmara. Ele nega as acusações em notas oficiais distribuídas desde a última sexta-feira. A votação do processo de cassação do deputado Roberto Jefferson foi adiada de terça para quarta-feira da semana que vem. É que na terça-feira, dia 13, deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre um recurso apresentado pelo deputado. Jefferson questiona na CCJ a votação de seu processo no Conselho de Ética. O relator do recurso, deputado José Eduardo Cardoso, rejeitou as alegações de Roberto Jefferson. Mas o deputado Paes Landim, do PTB do Piauí, apresentou um pedido de vista e a votação do parecer foi adiada. O presidente da CCJ, deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, marcou nova reunião para terça-feira que vem às 11 da manhã. A votação no plenário da Câmara do pedido de cassação do mandato de Roberto Jefferson foi adiada para quarta-feira, dia 14. O relator considerou improcedentes os argumentos usados pelos advogados do deputado de que o Conselho de Ética teria violado o processo legal e cerceado o direito de defesa do acusado. Na verdade, o processo foi rigorosamente correto, bem posto, ele exerceu o seu direito de defesa, portanto não há nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão, para que nós viéssemos acolher o recurso do deputado. José Eduardo Cardoso também recomendou que a Procuradoria da Câmara tome providências contra os advogados de Jefferson, que teriam se pronunciado de forma desabonadora contra os integrantes da CCJ. Os advogados usaram a denominação fascista para qualificar uma decisão que negou o acolhimento de recurso apresentado por eles. Cardoso apelou ao deputado Paz Landim para que analisasse o voto do relator no período de uma hora, a fim de evitar o risco de que o pedido de cassação fosse a plenário sem que a CCJ votasse o recurso. Mas o parlamentar petevista não atendeu ao pedido. Para o presidente da CCJ, deputado Antônio Carlos Biscaia, Landim executou uma estratégia do PTB. O deputado Paz Landim cumpriu uma missão do PTB, ele mesmo afirmou. O PTB está querendo defender seu ex-presidente com todos os instrumentos e todos os artifícios legais e regimentais. Esse é mais um. O deputado Paz Landim não quis comentar a decisão de pedir vista. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse que a eventual não votação do recurso na CCJ não impede que o plenário vote o pedido do Conselho de Ética pela cassação do mandato de Roberto Jefferson. Isso porque, segundo Antônio Carlos Biscaia, o recurso não tem efeito suspensivo. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. O deputado Robson Tuma, do PFL de São Paulo, apresenta logo mais às 16h, em entrevista coletiva, detalhes do seu relatório sobre a sugestão das CPIs mistas dos Correios e da compra de votos de abertura de processo contra 18 parlamentares. Robson Tuma é o relator da comissão de sindicância montada pela Corregedoria da Câmara para analisar as denúncias apresentadas no relatório conjunto aprovado na semana passada. As representações contra os 18 deputados denunciados deverão ser encaminhadas para o Conselho de Ética na próxima semana. Deputados da esquerda petista já decidiram sair do partido caso o chamado campo majoritário vença as eleições internas do próximo dia 18. Mas ainda não sabem para onde ir. A saída poderia ser a criação de um novo partido. O deputado Antônio Carlos Biscaia, integrante da chamada ala de esquerda do PT, aguarda para a próxima semana parecer do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso, sobre a possibilidade de criação de um novo partido político. A ideia é obter o registro sem o cumprimento de todas as exigências legais, em tempo hábil para que os parlamentares possam concorrer já nas eleições do ano que vem. Segundo Biscaia, caso o campo majoritário que atualmente comanda o Partido dos Trabalhadores vença as eleições internas no próximo dia 18, os integrantes do bloco esquerdista não terão outra alternativa a não ser a saída do PT. Alguns estão buscando outros caminhos, que é, por exemplo, a filiação ao PSOL ou a outros partidos políticos. Agora ainda há uma intenção de, a partir de um grupo de deputados do PT e até de outros partidos, que entende que o melhor seria a constituição de uma nova legenda. Antônio Carlos Biscaia lembrou um caso precedente de criação de partido sem a exigência de todos os requisitos legais. Foi em 1988, quando dissidentes do PMDB fundaram o PSDB. De acordo com a lei que regula os partidos políticos, só pode obter o registro do estatuto com caráter nacional a legenda que comprove o apoio de eleitores correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 1/3 dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado. O partido também precisa comprovar, no mínimo, 438 mil assinaturas de apoio e a constituição de órgãos regionais em pelo menos 9 estados. Só partido com registro definitivo no TSE pode participar das eleições, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Idelene Macedo para a Rádio Câmara. O que é destaque agora nas agências de notícias? Agência Câmara, Severino agilizará a votação de estatuto da CPLP. Agência Globo, tropas preparam retirada de quem insiste em ficar. Agência Estado, FINEP dá 30 milhões e meio de reais para pesquisa nos estados. Jornal do Brasil, Receita libera quarto lote de restituição. Agência Folha, oposição contra Severino ameaça parar Câmara. Agência Brasil, começa a obra que ligará Atlântico e Pacífico. Jornal da Câmara. Termina aqui o Jornal da Câmara, segunda edição. A apresentação, Dilson Santa Fé e Carmen Lúcia. Os trabalhos técnicos de José Lins. Edição, Alfredo Lopes. O Jornal da Câmara estará de volta logo mais, às 9 da noite. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Jornal da Câmara. O dia a dia do plenário e o trabalho das comissões. A política em primeira mão. Jornal da Câmara.